No osso, rádio músculo capará. Você já deu um banho hidratante no seu cãozinho? Festa Nectolino! Tari, tari, tari, tari, tari, tari.